foram frustrados. Ele trabalha pros que nele confia. Ele não falha, tua palavra se cumpre. Ele não dorme só pra cuidar de você. Deus está aqui pra te dar vitória.